touch me. Obrigado. O som tá bom aí? Tá muito alto aí? Como é que é? Tá doendo aí no ouvido todo mundo? Enfim, eu queria dizer que é um prazer gigante tocar aqui e ter essa organização bacana de fazer isso aqui. Muito massa. Eu acho que todo mundo aqui de parabéns consumindo rock and roll no meio do carnaval. Isso é extremamente importante para a gente, é um prazer enorme sair de Belo Horizonte e vir para cá tocar. A gente é o N, como foi dito aí, espero que vocês gostem, a gente está gostando a beça.